Vai começar a luxúria, sucesso! E me lisca que eu tô sonhando. Eu te olho e nem acredito. Até ontem tava nos meus sonhos e agora tá no rolê comigo. Cê sabe, a tua mistura me faz delirar. Casa dela, André Cedeas, o moral de Bico Área. Essa...